nós teremos um julgamento ético, teremos um julgamento moral, sobretudo um julgamento técnico. O que a sociedade brasileira espera e clama é por um sistema nacional de transplantes que seja não só eficiente, mas seja transparente nos seus atos, para evitar situações como essa. Então acreditamos que toda a sociedade está com os olhos voltados para o Tribunal do Júri em Belo Horizonte. Estamos diante de um caso de grande repercussão que já teve até as suas investigações em uma CPI e acreditamos que a melhor solução sairá também da sociedade através do Tribunal Popular do Júri.